situação que eu tô fumando, encheu o copo, secou o cigarro, apagou e você nem voltou. Oh, meu dengo, volta, volta, que sem você eu tô sofrendo. Oh, meu dengo, volta, volta, tô numa chorando e bebendo. Oh, meu dengo, volta, volta, que sem você eu tô sofrendo. Oh, meu dengo, volta, volta, tô numa chorando e bebendo. Prometi te esquecer, mas acabei desprometendo. As meninas de Larão. Se eu pudesse voltar no tempo, naquela noite não teria despedido. Se eu pudesse fazer algo diferente, eu faria mais amor e menos briga. Mas na situação que eu tô comando, encheu o copo, secou o cigarro, apagou e você nem voltou. Mas na situação que eu tô comando, encheu o copo, secou o cigarro, apagou e você nem voltou.